agenda do fim de semana. Hoje o look do dia é pijama. Vou ficar com você. Tá decidido, ninguém sai da cama. Nosso beijo é o melhor programa. Vou ficar com você. Oh, oh, não preciso de muito se eu tiver muito desse seu amor. Uma cama pequena e um pedacinho do seu cobertor, pra mim já fechou. Nosso amor é completo demais, e se tudo faltar, tanto faz. É, se eu tô com você, menos é mais. Não importa o lugar nem a roupa, se o meu beijo estiver na sua boca. Se eu tô com você, menos é mais. Menos é mais. Não preciso de muito se eu tiver muito desse seu amor. Uma cama pequena e um pedacinho do seu cobertor, amor, pra mim já fechou. Nosso amor é completo demais, e se tudo faltar, tanto faz. Se eu tô com você, menos é mais. Não importa o lugar nem a roupa, se o meu beijo estiver na sua boca. Se eu tô com você, menos é mais. Nosso amor é completo demais, e se tudo faltar, tanto faz. Se eu tô com você, menos é mais. Não importa o lugar nem a roupa, se o meu beijo estiver na sua boca. Se eu tô com você, menos é mais. Menos é mais. Tô com você, menos é mais. Menos é mais.